te destruiu, também estive lá, amiga. Por muitos vales eu te encontrei, chorando ao atravessar. Quando o vento soprou, quando a água acabou, e disseram que era o fim. Amiga, Deus te revelou a mim. Leva o meu coração contigo, guarda o meu coração, amigo, e nos dias de inverno e solidão, se aqui amiga, a vida foi tão dura, eu sei, também te vi chorar. Amiga, mas Deus se revelou para nós, não posso reclamar. Nos usou com poder, eu só posso dizer. Amiga, eu te amo tanto, amiga, eu te amo.